O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim. Ah, morei! Eu não fiz. Eu fiz. E se fizer outra vez, te passo o lápis. Que tal assim? Gostou, Sarja? É isso, assim que um rachador faz. Ei, você é um rachador. Seja muito bem-vindo você, que é rachador. Seja bem-vindo ao episódio 56 do OrionCast, que é sobre jogos de corrida. E apresentando o grid de largada desse cast, temos aqui Hyde, Palos, Ryu, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Hey man, he was in my face. I'm in your face. E começando as cartinhas, né? Tivemos muitas cartinhas, já vi que não vai dar pra gente ler todas as cartinhas, então a gente separou algumas aqui, né? Vou começar pelo Homem Mal. Homem Mal, qual a sua cartinha? O que diz a sua cartinha? E é do 20 Angel. Não sei se é assim mesmo que fala, mas... O 20 Angel. É, eu acho que ele chama Thiago. Ele diz que, sinceramente, não acredito que os games podem criar uma personalidade violenta. Acredito que ele pode dar mais criatividade e conhecimento sobre algumas questões como o uso de armas e a luta corporal. Mas só a forma básica, sendo que realmente quem estiver interessado nisso irá procurar algo mais evoluído no YouTube para finalmente chegar em sites especializados. Pessoalmente, sempre fui fã de jogos violentos e ou perturbadores, assim como filmes. Porém, eles nunca provocaram um crescimento na minha agressividade. Porém, ficar isolado todo um fim de semana durante um mês pode causar um certo efeito na mente do jogador. Eu já passei por isso várias vezes. Acho que tem um futuro realenguês aí, hein? Ah, eu acho que não é o caso, não. Mas eu concordo com o que ele falou. Tipo assim, depois... E uma coisa que eu fiz, tipo, o pessoal falou, né, do negócio do speedloader no cast. Aí passou no cast, aí eu, por curiosidade, fui tacar no YouTube, né, speedloader. Aí eu descobri que não tem só speed loader, tem jet loader. É melhor ainda que speed loader. Ou seja, no YouTube é mais fácil do que videogame. Na realidade, eu tô achando já que o YouTube é a memória do mundo, né? É mais rápido que o Wikipedia. Você já vê um vídeo de como fazer, cara. Já tem aula prática, assim, é incrível. Pode ser usado pro bem ou pro mal. Eu também não acho que é a culpa do YouTube. As pessoas têm o direito de ir lá e contribuir com qualquer tipo de informação que elas bem queiram, né? Então, sei lá, como eu já tinha dito no cast passado, se a gente tem muita violência, é uma questão de reflexo da sociedade como um todo que é violenta. Mas eu concordo com ele, sim. No YouTube você encontra mais coisa, encontra coisa muito mais rápido do que num game. É, com certeza. Essa história do speedloader eu já até expliquei no mural lá, que é um negócio completamente normal, cara. Eu não sei o que fizeram tanto alarde, porque qualquer pessoa que possui uma arma de munição solta utiliza algo do tipo. Isso é praticamente obrigatório. Não, é que o cara tava com 10, né? É, mas é, cara. É porque a munição é solta. Imagina, se o cara sai pra matar 10. Ele tem 6 tiros. Imagina, ele mata 6, aí ele tem que abrir o tambor e colocar 1, 2, 3, 4, 5. Quem tinha a intenção de matar ia buscar a informação de como fazer isso da melhor forma. O problema não é o jogo. O problema é a intenção que o cara tinha de matar. E aí... Ele só usou o conhecimento que tem por aí pra deixar o negócio pior ainda. Mais prático então, nesse sentido, que foi pior porque matou muito mais gente. Ele tá pedindo também pra fazer um novo mês do cachorro louco. Olha só. E aí, o que vocês acham? Ah, cara, interessante, né? Hyde. Deixar pra agosto, né? De ideias, é. Deixa pra agosto. É em agosto, então. Tem que ver quem vai ser mordido pra gente ter um mês do cachorro louco aqui. Quem o cachorro vai morder aqui pra ter as ideias do mês. Agora em maio é mês das noivas, não é? É, depois fazer jogos de noiva. Boa ideia, Paulo. Noiva cadáver. Casar, pô? Como é que a gente vai fazer um mês das noivas no OrionCast, cara? Ah, sei lá, joguinhos bonitinhos, fofinhos. É, precisa de criatividade nisso. E de outros participantes também, né? em suas sugestões pro mês do cachorro louco e pro mês das noivas agora também. Continuando a nossa rodada de cartas, Raid, o que diz a sua carta? A carta aqui é do Tony Belmont. Ele diz assim: esse podcast, sem dúvida nenhuma, foi o melhor de todos, na opinião dele, né? É o típico cast que todos os participantes têm opinião a respeito, mas nem sempre todos têm a solução. Ele diz que o Mr. Bubbles foi muito feliz quando falou sobre a proibição de uma forma geral, que é um ato rude na qual não permite a discussão, simplesmente proíbe, né? Coisa típica de ditadura. Ele diz aqui que o jogo, a pessoa escolhe o que ela compra, né? E a TV não tem opção. A TV passa o que quer, né? Ele fala aqui do programa do... desse tipo de programa da Atena, né? Que passa notícias que são impróprias pro horário, né? E isso é verdade. Eu lembro até que eu vi num canal do Nordeste aí que os caras passam o presunto, né? Mostra o presunto mesmo, sem censura nenhuma, em horário 6 horas da tarde. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! Ele diz que, resumindo, o ato de simplesmente impor uma proibição é muito delicada. Na verdade, acredito que algum juiz ou órgão do governo proíbe algo ou determina alguma lei e eles querem ser mencionados nas notícias. Se os jogos são uma influência ou não, acredito que o jogo em si não tem esse objetivo. No entanto, uma educação de pouca qualidade pode deixar que os jogos passem a influenciar. Eu acho o seguinte, as pessoas elas tomam uma decisão até onde elas enxergam no momento. Como o videogame é uma mídia muito nova e eu acho que há poucos juízes que jogam videogame e entendem melhor esse tipo de coisa, né? Há poucas pessoas nessa área, acontecem essas coisas. Eu acho que o caminho é só uma coisa, informação. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhece. Toma, a pessoa que proíbe o jogo, ela não tá mal intencionada, né? Na visão dela... Né? Até onde ela enxerga, ela acha que tá fazendo o melhor pra sociedade, que é o papel que a sociedade incumbiu pra ela naquele cargo. Então, o que eu acho é isso, é uma questão de conhecimento, né? O juiz às vezes pode fazer isso só pra aparecer? Pode, vai saber, mas eu prefiro acreditar que ele não tem a informação suficiente e que ele esteja fazendo isso acreditando que ele tá fazendo o melhor. Aquele caso que a gente citou até no cast, o delegada, né, que... Provavelmente o jornal apresentou pra ela o negócio todo fora de contexto, né? Deve ter sido isso mesmo. Falaram, o que você achou sobre o videogame que tem uma tela que mostra a ação do militar no Rio? Ela vai dar um comentário em cima do que ela ouviu, né? A gente que conhece, né, que gosta, que joga, vai ter que ter a paciência de mostrar pras pessoas que não é por aí. A gente conhece, então a gente tem que disseminar esse conhecimento, não tem que falar que as pessoas são ignorantes e são assim assado. Eles por si só, eles não têm cultura de videogames, eles não têm cultura de tecnologia, eles não vão atrás desse tipo de informação, não vão ter contato com a mídia. Então acho que aí é papel nosso, como jogadores de videogame, ajudar a esclarecer e colocar isso como uma discussão para a sociedade inteira. Como eu disse, ele falou do programa da TN, desses programas da TV que mostram tantas coisas violentas, mas a gente não pode esquecer que eles mostram muitas coisas violentas, mas porque dá audiência. A TV Cultura tá ali o tempo inteiro ligada e não dá audiência. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Then the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Vamos chamar a próxima cartinha. Paulos, o que diz a sua cartinha? Vamos lá, minha cartinha é da Mayara Oliveira de Jesus. Ela começa aqui: olá rapazes, primeiramente parabéns pelo site e pelos casts. Eu acompanho vocês há pouco tempo, por isso tenho mesclado entre os casts mais antigos e os mais recentes. Olha, eu aconselho ouvir sempre o 32, tá? Devo dizer que vocês fazem um trabalho excelente e que amei todos os que ouvi. Parabéns pelo último cast. Aí ela começa a dar as opiniões dela a respeito do último cast. Sinto apenas que nem todo mundo que precisava ouvir esses fatos e conclusões tem o mesmo ouvido. Afinal, ele foi realmente muito esclarecedor. Uma sociedade que não valoriza mais a estrutura familiar vai sim colher apenas mais malucos armados, infelizmente. E o governo deveria assumir a culpa dos atos dele próprio e do que deixa as demais mídias retratarem, que normalmente é muito pobre de cultura útil e abrange muito mais pessoas que os games ao invés de passar a batata. É bom também que as pessoas saibam que gamers não são um monte de nerds ou psicopatas, mas jovens normais com gosto em comum para a maioria. mas que também tem muita opinião e massa encefálica. Ela manda um XD, também conhecido como sorriso, e ela manda aqui uma observação dizendo: parece que tem um filme do tal de Postal. É Homem Mau, conhece esse filme? Tem um filme sim, mas é muito toscão. É do futebol? Ele é especialista em fazer filme de jogo, quer dizer, pegar o jogo e fazer um filme ruim daquele jogo, né? Também nem sempre é bom. Ele fez filme de Blood Rain, que eu não acho um jogo tão bom assim. Mas legal, obrigado pela carta. Ó, o Cast 32 é piada interna, hein? Acho que ela não vai entender. Não, 32 entender. É Red Dead Redemption, não é, cara? É o Red Dead Redemption? Acho que é. Ah, é? Depois é o 32. É o 32. 32 é um cast bom pra caramba. Pio, o que que diz a sua cartinha? Bom, essa cartinha aqui é do Joe Buscemi, e ele fala o seguinte: sobre o cast da violência nos games, se eles fossem tão influentes como a mídia gosta de colocar, ele seria mais um a ter cometido várias atrocidades, né? E a posição do cast, então, né, do pessoal, foi muito boa, né, segundo a opinião dele, não sendo radicalista para nenhum lado e concordando com que os games têm que ter restrições, né, quanto à idade, mas não sendo proibidos. Bom, obrigado pela cartinha, eu também concordo com ele. Acho que todo mundo tá concordando, a gente conseguiu chegar num consenso aqui. Esse último cast aí foi muito bem aceito, né? O pessoal gostou mesmo, mandou bastante e-mail, comentou lá bastante no mural, né? Eu fico contente de saber a opinião do pessoal também. Eu acho que estamos todos no caminho certo, assim. Eu gostei de ver o que o pessoal pensa também. Eu vou aproveitar e já vou emendar a minha cartinha, né? É do Diablo das Pistas. Eu achei o nick dele extremamente sugestivo pro cast de hoje. Pode crer, cara. Diablo é um caso demais. Ele é um rachador, né? É nome de rachador, cara. É nome de rachador. É rachadores virtuais, né? Não rachadores na vida real. Bom, ele falou aqui no começo que ia ser rápido na cartinha, então de forma resumida, né, ele falou da opinião do que a gente deu, né, no final, a história que eu contei lá do meu pai, do copo de vinho, né, que eu fui tomar vinho na frente do meu avô com meu pai, ele falou que eu não devia beber na frente do pai, assim, meu pai falou, não, ele tem que beber com o pai pra aprender a beber. E aí ele deu um exemplo semelhante, que os filhos têm que fazer as coisas sempre próximos dos pais, justamente pra ter orientação correta, né. E ele também comenta aqui, nessa parte eu vou ler detalhadamente, né, como vocês disseram, o que é proibido é mais tentador. Nenhum tipo de mídia forma pessoas agressivas, né, e sim que pessoas formam pessoas agressivas, né, é pai, é família, tudo isso. E, cara, eu agradeço a sua cartinha, concordo com tudo que você disse, e eu gostei pra caramba do teu nick, cara, acho que tudo a ver, assim, tem coisas que parecem o Diabo, porque é a primeira vez que eu acho que ele escreve, né, eu não lembro de ter lido nada do Diabo das Pistas antes. Então eu achei incrível ele aparecer justamente no cast de jogos de corrida. Valeu, Diabo das Pistas, pela cara. Nada é coincidência. Nada é coincidência, né, cara? Isso que eu achei o mais curioso, assim. Eu olhei e falei, nossa, cara, isso é... Fiquei até com vontade de ler o meu horóscopo de hoje depois disso. Raid, temos recadinhos? Agradecemos a todos que mandaram e-mails, comentaram lá no mural, participaram de alguma forma aí do cast. E mandem e-mails aí desse próximo cast para auriongames@gmail.com ou contato@auriongames.com.br. É isso, galera. Muito obrigado e continuem mandando cartinhas. Vamos para o assunto de hoje. Vida de piloto é incrível. Muita emoção. Muitos pegas. Pistas sensacionais. E é claro, mulheres maravilhosas. Como é seu nome, baby? Adriane. Ops. Assunto de hoje, jogos de corrida. Curiosamente, o primeiro jogo de corrida não foi de carros, e sim de espaçonaves. Era um game chamado Astro Race da Taito. Aproveitando o sucesso, a própria Taito lançou o primeiro game de corrida de automóveis, chamado Speed Race. Quem criou esse desenho foi um cara chamado Tomohiro Nishikano. O mesmo desenho cara não. Que criou o Space Invaders. Desenho não, porque eu criou o jogo. Um deve ter influência do outro, cara, não é possível. Mas esse foi o começo dos jogos de corrida, né? Mas eu acredito que o primeiro jogo de corrida que todo mundo tenha tido contato aqui tenha sido o Enduro. Estou mentindo, Rio? Não, e olha que eu joguei bastante disso aí, viu? Não lembro quantos níveis eu avancei nesse negocinho, mas foram bastantinhos, viu? Alguém conseguiu terminar esse cartucho? Se alguém acho que tentou terminar, tá jogando não, até hoje. Tá. É, porque no Enduro tinha aquele negócio de dias, não é? O máximo isso. Que eu chegava era até o 13º dia. E aí apareceram aqueles troféizinhos do lado. Quem mais jogou Enduro aqui? Palos. Eu joguei, mas era bem novo, cara. Então, tipo, nem lembro como que tinha esse esquema de dias ou não. Só sei que tinha neblina, noite, dia, chuva e que ficava repetindo isso e que pra mim era legal pra caramba na época. Vocês lembram até a que dia vocês conseguiam chegar? Momento Achievement Horror agora. Eu era ruim porque eu era bem pequeno, né, quando jogava isso. Agora meu pai, ele jogava esse negócio aí e, nossa, demorava horas. Cara, seu pai então era bom no Ele era viciado, cara. É. Realmente o Rally Paris-Dakar, aquele jogo. Que nada, Paris-Dakar é mais fácil ainda, cara. Eu sempre odiei o Enduro, cara. Nunca gostei de Enduro. Jogava mais o Pole Position, cara. Mas eu lembro que o Pole Position, ele era da Atari mesmo. Tinha uma fita dourada. A fita não era dourada, era cinza, cara. E o Enduro eu achava muito toscão, cara. Aquela história, eu não conseguia interpretar aquilo como um jogo de corrida. É, porque mas parece que a pista vai se dançando assim, né? Não parece que o carro tá andando. É, então, mas é isso mesmo, cara. Pole Position era muito melhor o gráfico, né? Muito bem porque feito. Porque você teve contato primeiro com o Pole Position? Pole Position, pra mim, é aquele desenho que passava no SBT lá. Também, cara. Eu também lembro do desenho, cara. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou ter. É, o engraçado é que o Pole Position, antes dele ser mal portado pro Atari, ele foi um mega hit no arcade, né? E esse desenho Pole Position, ele pagou direitos autorais pra Namco pra poder usar o nome pra aproveitar a fama. Ah, é? Isso eu não sabia. Legal, hein? É, cara. O desenho Pole Position, se chama Pole Position, mas não tem nada a ver com o jogo. Só pra tirar uma lasquinha da fama que o Pole Position tinha conseguido no arcade. Incrível. Você precisa procurar nos YouTube da vida, abertura, até a abertura brasileira mesmo. No final mostra lá o logo Pole Position, exatamente igual nas máquinas de fliperama, inclusive a trademark da Namco embaixo. Pole Position. Então, mas e aí falando de jogos assim, de corrida clássicos, né? Teve um outro jogo, cara, esse jogo ele tem uma musiquinha que gruda na cabeça. Aquele que é o Rally X, cara. Tipo assim, é considerado um jogo de corrida, mas era aquele da maquininha, o pessoal falava que era do carrinho que peida. Você tinha que pegar as bandeirinhas, ele soltava fumacinha. Peida. É, então, o pessoal do fliperama lá perto de casa falavam isso. E foi o primeiro game de corrida a ter música de fundo, né? É, então, isso aqui é... E você vê, uma música que gruda, né? Acho que realmente ele era pra ser mesmo, né, cara? Ninguém nunca mais vai esquecer aquela música, pelo menos quem jogou o game. Passando outras épocas, né, virando Atari e tudo, apareceu um jogo chamado Mario Kart. Qual foi o primeiro Mario Kart que vocês jogaram? O original. O primeiro que eu joguei foi Super Nintendo. Todo mundo, eu acho que todo mundo jogou. É. Jogão, cara. Jogão. Nossa. E me tirou engraçado. Os primeiros palavrões da boca foi esse jogo. Ah, é? Eu acho, até hoje, um dos jogos de corrida com menos fair play ever. Assim, eu acho tão engraçado, porque a gente normalmente o pessoal associa os jogos da Nintendo assim, aquelas coisas mais educativas, né? Pra criança, não sei o quê. Mas, cara, eu nunca vi um Need for Speed, um Gran Turismo tão um Burnout tão trapaceiro quanto Mario Kart. Cara. Mario Kart não é nem jogo de corrida, é um jogo de trapaça, né? É, ganha quem então, é mais sacana ganha. Mas é incrível. Mas muito, cara. Era trapaça, era tanto que, por exemplo, se você acertasse o primeiro colocado e ele caísse pra último, ele engatava um turbo lá que... Mas uma coisa daqui a pouco ele tava na tua cola de novo, sabe? Eu noto, todo Mario Kart faz isso, a fórmula é a mesma. Tipo assim, quem tá por último sempre pega os melhores itens. E quem tá em primeiro vai tomar lá pancada de todo mundo. Pro primeiro só sai bananinha. Só sai bananinha e casco verde só. E olha lá, isso se não for, é uma cilada bina. Né? Se não sair, é uma cilada bina no quadradinho lá. E no último. Vocês lembram até de uma notícia que tinha sobre Mario Kart que o irmão jogou o outro pela janela? Acho que foi em Hong Kong. Aí, vai. Vai comprometer nosso cast antigo da violência, hein? É, então. Não, mas tipo assim, mas aí não é um problema do jogo, é um problema de competitividade entre os irmãos. Né? Tipo assim, o moleque é sem noção, né, cara? Tipo assim, não sou. Ele podia ter perdido no banco imobiliário, cara. Tá certo. A questão é que foi o Mario Kart, mas aí eu lembro do pessoal comentar que eles estavam jogando Mario Kart, um perdeu pro outro, né? E aí o outro pegou, eles começaram a brigar e um jogou o outro pela janela. E o menino caiu em Santa Marquês e se machucou. Aí o pessoal ficou na época, né? Era uma discussão de fórum. Eles ficaram comentando assim, o que será que aconteceu pra ele ficar tão bravo? Aí o pessoal fala, provavelmente ele tomou uma tartaruguinha vermelha, então tava bem na linha de chegada, assim, um palmo da linha de chegada, tomou a tartaruguinha e o outro cruzou na frente. Pô, todo mundo de trapaça, né? Tomou aquele raio que deixa pequenininho. Nossa, que é muito terrível. Quais os itens que vocês têm mais raiva do Mario Kart? Hyde, qual o item que você tem mais raiva, assim, de tomar? Vixe. Automaticamente, acredito que seja o melhor pra aplicar, o que você mais gosta de aplicar. Então, eu acho que não tinha, se eu não me engano, não tinha no do Super Nintendo, mas tem nesses novos. E aquela tartaruga azul com espinho, quando você tá em primeiro, ela vem voando sei lá da onde e te acerta. E não tem como dizer daquilo, a não ser que você passe pra segundo lugar. Ela vem pelo ar. É, e ela sempre acerta o primeiro. Nossa, aquele item é muito terrível. Até dá pra desviar, mas, tipo, é 1 em 10, cara. Ah, é, mas sorte total. Aquilo não é habilidade, né? Você consegue desviar fazendo drift, mas, cara, é 1 em 10. Você usando aquele turbozinho do Snake Trail, sabe? Mas é 1 em 10 que você consegue, cara. Agora, no do Super Nintendo, eu odiava muito também o macacão lá, o Donkey Kong. No do GameCube, eu não gostava, na realidade, não era nem do item, mas sempre quem me lascava no do GameCube era aqueles Baby Mario, sabe? Baby Mario e Baby Luigi. Aquele, cara, eles... Não sei, cara, parece que eles me perseguiam, velho. Era sempre eles que estavam me tacando item. É incrível. Sempre tem alguns personagens que pegam no teu pé, né? Não sei no seu. Tinha algum personagem que pegava no seu pé específico ou não? Comigo era assim, não tem nenhum item que eu odeio. Mas, tipo assim, na versão do GameCube, os Baby Mario, eles estavam no meu encalço sempre, cara. Ah, na versão do Wii é a mesma coisa, cara. Ah, é? Os Baby Mario também? É terrível. É, cara. Chegou ali nas 100 cilindradas, cara, meu... Tá louco, velho. Baby Mario é pior que time argentino na Libertadores. E você, Paulo, qual o seu item, assim, favorito de aplicar e de tomar? Porra, de aplicar é raio e principalmente na fase do fantasma no Mario Kart do Super Nintendo. Porque a galera vivia, tinha tipo um trampolinzinho pra cortar caminho. Meu, você aplicava aquilo lá, aí a galera às vezes estava ou indo na direção do trampolim e acabava caindo no buraco e por aí vai, cara. Era o único lugar que aquela pena servia pra alguma coisa, era, né? Nesse estágio aí, né? Show de bola. Ryu, qual item que você amava? Ou você era perseguido por personagens específicos também? Era assombrado, igual eu. Pra aplicar, acho que não tinha melhor que o casco vermelho, né? Pra você se recuperar ali, numa corrida. Mas acho que a coisa que eu mais odiava era quando teu principal adversário era o Luigi. E daí o Luigi usa aquela... O Luigi e o Mario, né? Eles usam aquela estrelinha, né? Pra ficar invencíveis, né? Só que o Luigi era muita apelação. Ele ligava uma, no que terminava o poder, ele já ligava a outra. Era uma atrás da outra, assim, se ele tivesse atrás de você. Uma apelação que tá louco. Você pode ver que o videogame, ele rouba pra caramba nesse jogo. A máquina, ela tem um botão secreto que eu chamo de turbo da última volta. Turbo da última volta. Cara, você tá um minuto na frente dos seus oponentes, cara. Cara, chega na última volta e tem nego colado em você, cara. Como, cara, né? Cara, chega na última volta, eles ligam um turbo ali, cara. E outra, se ele te ultrapassar, esquece. Esquece, você não passa mais. Mas ainda no Super Nintendo teve um jogo, né, que e faz a alegria de muitas bandas, né, de Tecnobrega até hoje, né? Jogo de corrida clássico, que foi Top Gear, cara, foi o jogo que veio com o meu Super NES. Eu gostava mais do primeiro Top Gear do que do segundo, o que tinha, acho que era a pista de São Francisco, que começava aquela musiquinha assim. Cara, clássico, cara. Como eu gosto de ouvir esse som, bicho. Vocês jogaram, qual é o Top Gear que vocês jogaram mais, um ou dois? Raid. Cara. 3 mil acho que eu joguei mais, foi que eu joguei mais. O 3 mil não dividia a tela em 4? Não lembro se o 2 dividia em 4. O 2 eu acho que não, o 3 mil dividia em 4. Era aquele no espaço, né, que você ia em vários planetas, assim. Muito da hora aquele jogo. Paulo, você também jogou Top Gear ou você não era um fã de Top Gear? Cara, Top Gear eu joguei bastante o 1. Eu jogava na casa de um... A gente reunia em 4 pessoas e a gente ficava revezando o controle. Quando parava no box, trocava o piloto, tá ligado? E o legal do Top Gear 1 era o esqueminha dos carros, né? Tinha o carro branco, vermelho, verdinho, se não me engano, que cada um, tipo, tinha um que corria mais, mas gastava mais combustível, um que andava mediano, mas economizava um pouco mais. Então tinha todo aquele lance da estratégia de você, ah, não, pegar esse carro aqui, porque com esse carro aqui eu paro em tal volta, e por aí vai. E era bem legal de jogar. Carrinho branco forever, cara. Carrinho branco forever, cara. Carro branco era o melhor, o que mais economizava gasolina, velho, e mais estável nas curvas. Então, mas assim, esse eu joguei bastante e depois eu joguei muito mais ainda o 2, cara. Você lembra da pista do peru? Eis-me aqui, tchê. Ouse-me, abuse-me, sempre pronto para o abate. Que tinha pedra no meio da pista. Pode crer, cara. Mano, quanta coisa. Você vinha no maior pau, cara. Pista do peru, cara. Era literalmente do peru, cara. A gente falava assim, feliz o design, né, velho? É, então, cara. Uma pista que era Machu Picchu, lembra? Tinha várias, na realidade tinha os países, né? Tinha várias pistas no mesmo país. Uhum, exatamente, eram mini campeonatos dentro do campeonato mundial. É. Só a América do Sul, que daí tinha, que variava, que daí tinha uma corrida no Brasil, uma no Peru e... Aquele show que rola todo ano aqui no Brasil, aliás, não só no Brasil, no mundo todo, né, daqueles caras que fazem músicas de... Exatamente, no ano passado, eu vi pelo YouTube porque eu não pude estar lá, né, mas eles tocaram pela primeira vez a música do Top Gear e tipo assim, ele até, na hora que ele, antes de tocar, ele falou assim, meu, que ele não sabia por que essa franquia fazia tanto sucesso no Brasil. Mas pelo fato de fazer sucesso no Brasil, eles tinham feito aquele arranjo e tal. E, meu, na hora que começa a tocar, você consegue ouvir a galera gritando no fundo. Ah! Todo mundo pirando, cara. E ficou muito boa a adaptação que o cara fez no piano. Então, tem aquela versão também da banda Mega Drive, né? O cara toca com uma guitarra de Mega Drive, muito da hora. Uhum. E tem uma versão legal que eles fizeram da música tema Top Gear. Ah, show de bola, cara. Ótimas lembranças do Top Gear. Joguei muito. O Homem Mal... Chegou a jogar bastante Top Gear também? Cara, eu não tive Super NES, né? Então Super eu jogava, NES, né? Jogava emprestado, mas, cara, joguei um demais, assim. Jogava até tanto até engraçado, eu não gostava de jogar o Top Gear. Eu gostava de jogar o Top Racer. Ah, mas que é o mesmo cartucho, só que japonês. Só que eu achava legal que nele, eu não sei se dá pra fazer no americano também, que a gente jogava campeonato, cada uma corrida aqui, e fazer esquema de chegar em primeiro e segundo toda vez. Ah, dá sim. Dava sim. Cara, era salvar o outro. Você jogava contra a pessoa e você chegava em primeiro e segundo, ela chegava em terceiro. Putz, os caras queriam morrer, velho. Ah, é verdade, arrebentava. Mas é, isso aí era um bug mesmo ou era um... era previsto no jogo, será? Ó, cara, pra um jogo que tem uma pista no formato de pinto, velho, eu não duvido de nada, cara. Mas como é que fazia isso pra chegar em primeiro e segundo? Que eu não sei. Cara, você usava um nitro ali na última volta e você batia no poste da largada. Aí passava duas vezes. O carro passava duas vezes. Cara, pois é, você tinha que bater no lado do poste, no lado direito, se não me engano, e era como se não desse aquela pancada no carro, sabe? O carro batia, mas ele não dava aquele estralo de quando os carros batiam lá no Top Gear. Era engraçado. Ele batia pouco assim, ele voltava um pouquinho e dava primeiro e segundo. Cara, vocês chegaram a jogar também com câmbio manual nesse jogo? Que eu não jogava, mas tinha uma amiga aqui da rua, cara, meu amigo que é viciado em Halo. Ele jogava, cara, com câmbio manual no Top Gear, cara. Eu achava aquilo... Cara, não, até hoje, não cara. Tem noção de marcha, né, cara, naquilo. É, então, cara. É, que jogaço, velho. Que jogaço. Boas lembranças pra todo mundo. O Ryu, também, não sei, foi o primeiro jogo do seu Super NES, foi o segundo, você jogou mais o 2. Eu considero, até hoje, Top Gear o melhor jogo de corrida que eu já joguei. Não, mas tipo assim, é considerar o melhor, não sei, mas cara, tipo... É tão difícil, cara, esse negócio de considerar o melhor, eu acho, porque sempre se comete injustiça quando você faz algum tipo de escolha, né? Mas eu acho que representa tanto, cara, pra mim também. Não vou dizer que é o melhor, não, cara, porque já aconteceu tanta coisa depois. Mas tá ali, tá no top 3. É, eu considero assim, porque eu até hoje não, sinceramente, não senti nenhum jogo de corrida assim que me dê tanta sensação de velocidade como o primeiro Top Gear, assim. Sabe? Pelo menos nesse ponto, assim, eu acho fantástico também. Cara, quando você pegava aquelas partes, eu até imagino que você tinha muita subida e descida uma atrás da outra e você fazia aquilo em nitro. Nitro atrás de nitro, né? É, então, eu guardava tudo pro final, né? Aí eu ia fazer a última volta inteira na base do nitro. Nitrado, né? Nitrado. É. Mas eu não sei, pra época, assim, eu achava que tinha muitos pontos fortes, sabe? Aquele esquema de reabastecimento, que tinha uma visão superior do veículo, achava muito legal. A trilha sonora, até hoje, assim, apesar de ser mais tecno, né? Eu acho fantástica do jogo inteiro, assim, do primeiro Top Gear, né? No segundo, decaiu. Tinha lá, eu gostava de uma música já. O 3000, as músicas já eram mais fracas. Mas o primeiro Top Gear eu joguei muito, mas muito. Deve estar entre os... que eu joguei mais horas, assim, de todos os consoles que eu tive, foi, com certeza, foi o Top Gear. E esse tinha até aquele esquema do... Nem era o turbo da última volta, né, o meu? Era o turbo do... Tô em segundo, tô andando turbo. Porque eu... Segundo, tô andando turbo. O computador, se ele caísse pra segundo, você via pelo velocímetro dele lá, né, pelo contador de velocidade dele, que ele tava andando no velocidade de turbo o tempo inteiro. Enquanto ele estivesse atrás, era... É, cara, que é legal que ele ficava até... algumas versões, pelo menos as que eu joguei, ficava split screen o tempo inteiro, né? Os dois, eu acho que ele sofreu um pouco de... Como é que eu vou dizer assim? Ele foi deixado meio de lado porque ele trouxe bastante inovações, assim, em termos de você tinha que equipar o carro, né? Você tinha que comprar, conseguir dinheiro e comprar os acessórios, né? E pra aquela época era um negócio, assim, que eu acho que não era comum, né? Não sei se o Top Gear 2 foi o pioneiro e tal, mas ele foi um dos primeiros, com certeza, trouxe esse esquema. Daí o pessoal acabava jogando sem adquirir os itens, né? E aí não avançava. Acho que por isso que ele acabou sofrendo um pouco de preconceito, vamos dizer assim. E ainda falando de jogos de corrida que marcaram especialmente o Brasil, né? Tipo assim, eu acho que igual o Top Gear é um jogo, como o próprio Tommy Talarico lá da Videogames Live falou, é incrível como o jogo fez sucesso no Brasil. Outro jogo que fez bastante sucesso aqui também foi o Super Monaco GP do Mega Drive. Quem não se lembra da imagem da loira digitalizada no placar? Vocês se lembram disso, cara? Eu lembro que eu ficava impressionado com essa imagem, assim. Que ele era todo aquele estilo meio digitalizado, cara. Tipo, eu achava o Top Gear mais divertido. Mas eu ficava impressionado com o nível de fotorrealismo, assim, do Super Monaco GP. Não sei se o Homem Mal chegou a jogar muito Super Monaco GP, porque ele é um Mega Drive Hardcore User, né? Ele foi um Mega Drive Hardcore User. Super Monaco GP tava entre os seus favoritos, Homem Mal, lá? Cara, entre os meus favoritos, não. Mas eu joguei bastante. Que eu achava legal, cara, foi um dos primeiros jogos de corrida que eu joguei, tipo, quando você batia, né, voava um pedaço do carro. Uhum. Se bem que voava sempre a mesma roda, né, não importava que lado você batia, a roda esquerda voava. Mas, putz, ainda assim já era muito louco, né. Era show de bola, eu lembro de correr muito na pista de Silverstone, aquilo lá. Nossa, eu gostava muito. Quem mais teve Mega Drive aqui e jogou Super Monaco GP? Ou pelo menos na época viu na loja a foto da loira digitalizada e babou. Eu joguei com um amigo meu. Eu não tinha um cartucho, mas eu cheguei a jogar bastante. Acho que eu joguei mais do que esse, aquele que é do Mansell, cara. Ah, é? Você jogou do Mansell? Não jogou o Super Monaco? Nossa, que lado B. Mas ele era parecido com o do Monaco? Era diferente? O do Mansell eu nunca joguei. Então, cara, até onde eu me lembro, porque minha memória é uma coisa impressionantemente vaga, mas eu gostava mais, não sei por que motivo, mas eu gostava mais. Esse do Manson não era o Senna, acho que era o principal adversário dele, né? Acredito que sim. Eu acho que era, se não me engano, sim. O objetivo era ganhar do Senna desse jogo. Uhum. E você também jogou bastante Super Monaco GP ou passou por ele direto? Eu joguei um pouco, sim, mas esse não tinha uma versão pro Master System também? Cara, tinha. Tinha, né? Acho que eu joguei mais essa aí, era mais toscona, assim, era mais simples. Mas joguei alguma partidinha, assim. Outro jogo do Mega Drive, da Sega, né, que fez também sucesso na época, foi o OutRun, que tinha a versão para o Master System, e também teve o OutRunners. Eu joguei o OutRunners pro Mega Drive. Não sei se vocês jogaram, homem mal. Outro nosso Mega Drive Heavy User aqui. Você jogou? Cara, pelo nome, não tô fazendo. Não tá falando. Olha isso. Olha, é o que tem isso. Um carrinho vermelho com a loirinha do lado. Não, que vai, é o OutRun. O OutRunners você escolhia os carros. E um carinha ficava sentado lá do carro, você ia andando, era pra escolher. Tinha um carro que chamava Smooth Operator, ele falava o nome dos carros. Assim, ah, não, isso aí eu não joguei, não. É. OutRun eu joguei bastante, tanto no arcade quanto no Mega. No Mega. É, OutRun é uma série clássica da SEGA. É, OutRun eu joguei. OutRunners eu nem sabia da existência, velho. Bom, galera, e continuando minha fase, eu em 1994 eu comprei um console chamado 3DO. Eu fiz essa besteira. Eu fui muito feliz na época. Eu comprei um jogo chamado Need for Speed pra ele. Eu lembro que ele tinha, acho que pra 3DO e pra PC. O primeiro Need for Speed. Depois também saiu versão pra PlayStation e Saturno dele, mas aí até tinha umas coisinhas a mais em relação à versão pra 3DO. Vamos lá. Homem Mal, qual foi o primeiro contato que você teve com o Need for Speed? Foi no 3DO? PC, no PC? Cara. PC? Ele foi marketeado pra PC, né? Uhum. Então, o primeiro foi, cara. Eu joguei bastante no PC mesmo. Não jogava muito ele, cara. Tinha coisinhas um pouquinho mais legais na época, mas, tipo, o estouro da série foi lá mesmo, cara. Putz, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei com carro ali, com vários carros licenciados, ao invés de um ou dois ou três. Todos eram, cara. Tipo assim, acho que tinha uns 8 ou 9 carros. Olha só a quantidade absurda de carro. Eu lembro que tinha o Porsche, tinha o Honda NSX, tinha o Corvette, tinha a Ferrari A512TR, tinha o Lamborghini Diablo. A 512TR e o Lamborghini Diablo eram os meus favoritos. E tinha sempre um cara que corria contra você que chamava Daredevil. Tinha uns vídeos pré-gravados dele que, quando você dava perca total no carro, aparecia o vídeo falando: você acabou com um carro de $300 mil, não sei o quê. Uma coisa assim. E não era pista fechada, assim, era trechos que você corria, né? Rios, chegou a jogar o primeiro Need for Speed? Joguei, mas pouca coisa. Joguei na casa de um amigo, mas eu lembro que era bom, assim, mas ele não te dava a opção de jogar em duas pessoas, né? Era só single player. Era bem limitado mesmo. Hyde, chegou a jogar Need for Speed? Se eu não me engano, eu joguei uma demo no PC. No PC. Mas não dei muita atenção assim na época, não. Não dei muita atenção na época. Pô, eu curti bastante. Foi um jogo que eu... Qual foi o primeiro Need for Speed que você jogou? Assim, ou você nunca deu uma atenção muito grande pra série? Nunca conseguiu te cativar? Então, quando os jogos de corrida começaram a ficar 3D, eu comecei a ficar ruim. Ah, é? Aí eu comecei a afastar do gênero, né? Eu joguei o Underground lá. Underground, acho que Carbon também joguei um pouco. O Carbon, esses já são bem recentes, né? Que é a segunda explosão. Vamos ver. Bom, o Need for Speed eu joguei bastante o primeiro, joguei um pouco o segundo. E depois teve o Hot Pursuit, se eu não me engano, também joguei. Eu fui bem fiel à série até o Need for Speed Porsche. Porsche, eu e o Homem-Mal, a gente jogou online no PC. Porsche 2000 não podia ficar de fora mesmo. Porsche 2000 não podia ficar de fora. Então, e o legal do Porsche 2000 é que você podia montar o servidor, o host no teu PC. E aí convidar os seus amigos. Tinha chat, não tinha voz. Então eu lembro que a gente montava uma salinha assim nele, era o Windows 95 ou 98, né, cara? A gente usava na época. Então. E a gente ficava se xingando pela salinha. Juntava uma galerinha, umas 4, 5 pessoas assim, a gente jogava. Tinha dano no jogo, que era muito legal. Jogar o amigo no muro e ver o carro dele empenar todo. A gente jogou bastante isso aí, depois tive uma época que eu fiquei sem jogar. Eu só vim jogar também no Need for Speed Underground, que já foi na geração do PlayStation 2. E esse, eu acho que eles acertaram a mão na época, porque eles pegaram praticamente junto com o lançamento do primeiro Velozes e Furiosos. Eu não sei o que veio primeiro, mas uma coisa puxou muito a outra. Muito a outra, eu lembro, cara. O estilo visual é igual, né? Sim, a onda, o universo né? Aquela onda de tuning, né? Era mais arcadão, não era tão simulador. a série Underground já foi popular pelo apelo ao público, né? Nem tanto pelo jogo em si. Que eu considero um dos mais fracos jogos de corrida que eu joguei, cara. Tanto o Underground 1 quanto o 2. Mas eles compensavam no lado do apelo ao público, apelo visual, história, música. Porque era fácil, cara, você ganhar, você equipar os carros, aquele efeito do NOS também, de borrar a tela. Eu achava show aquilo. Você chegou a jogar, o Raid jogou Underground. Como é que foi o seu contato com o Need for Speed Underground, Raid? O gráfico era impressionante, né? Acho que era um jogo de corrida que tinha um gráfico mais bonito, assim. O que me chamou mais atenção foi isso, né? Mas o jogo mesmo assim em si, acho que poderia ser melhor, né? Igual o Homem Mal falou aí. E o Palos? Então, olha, no Need for Speed, o Underground 1, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu. Porque, tipo, eu tinha... Não lembro se eu tinha... Eu acredito que eu tenha assistido o filme antes. E, meu, eu podia fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer com meu carro, só que eu não tinha dinheiro, então eu podia fazer no videogame, entendeu? Então eu gostava de... Eu passava, tipo, uma cara, tipo, customizando o carro, fazendo... Colocando os adesivos e trocava a cor de neon. Aí depois no 2 dava pra mexer em... Colocar som no carro. Então, meu, pra quem gosta desse universo... Que nem eu gostei. Meu, aquilo era um prato feito, cara. Era delicioso ficar jogando. Por mais que a jogabilidade não fosse das melhores, entendeu? Mas assim, em questão de ser fácil, cara, meu, eu não sei se era tão fácil assim. Eu tinha sérios problemas pra jogar contra o computador. Porque, meu, conforme você ia avançando, meu, eles iam ficando praticamente impossíveis, cara. Tanto que tinha corrida que, assim, pra ganhar eu tinha que, na primeira volta, dar uma cacetada no... em alguém. Normalmente era num... Normalmente... Mario Kart, a vertente Mario Kart surgindo. Normalmente era um Skyline ou um RX-7. Ia lá, dava... RX-7? Acho que era RX-7. Dava uma cacetada nele e rezava pra ele não vir na cola, cara. Porque, assim... Tipo, eu corria mais olhando pro retrovisor do que olhando pra frente, porque assim, eu não podia deixar o cara passar, porque se ele passasse, não tinha como buscar. Ah, isso é verdade. E outra coisa legal do jogo é quando você fazia saltos, né? O jogo mudava a câmera. Quando você saltava uma certa altura, ele mudava a câmera e fazia aquele efeito Matrix, câmera lenta do salto. Eu achava isso muito legal. É muito legal pra época. O Ryu, você chegou a jogar também o Need for Speed Underground? Ou foi o... Eu acho que foi o renascimento de Need for Speed ali, como grande série, assim, voltou a ser um jogo famoso de novo, depois lá do primeiro e do segundo. Como foi pra você Need for Speed Underground? Ah, eu concordo com o que você falou aí, porque também achei que foi bem impactante, assim, quando o primeiro Underground saiu. Ele mudou pro gênero, né? Você tinha aquelas versões do Need for Speed, vamos dizer assim, padrões, né? Era basicamente a mesma coisa, e o Underground deu um impacto bem, bem diferente, né? Até pela limitação de competidores, né? Você limitava a 4 e tudo mais. Mas eu lembro que muito, nossa, era muito, muito falado, foi muito jogado, muito comentado esse jogo. Teve até um cara lá onde eu trabalhava lá que ganhou a conta, porque tava jogando numa sala escondida lá esse jogo. Need for Speed Underground. E pegaram ele. Daí sobrou pra ele, mas eu joguei sim isso bastante. Tinha até o último desafio, se não me engano, era... Como que chamava a mulher lá mesmo? Samantha? Era uma mulher ou um cara? Agora eu não lembro, cara, o último mulher, desafio. No primeiro era uma mulher. Uhum. Não lembro, sim, enfim. Era uma rachadora. O 2 eu joguei também bastante. Acho assim, em termos de uma melhora em jogabilidade... E achava a cidade, toda aquela cidade muito bem produzida, os vários caminhos que você podia passar e tal. Os dois foram assim, foram bons, né? Mas depois acho que o 2 já bebia da mesma fórmula do primeiro, né? Então ele não trouxe. Eu não gostei da cidade livre, não, me cansou um pouco. É. Tipo assim, eu preferia ter os eventos como eram no 1, assim, você poder... sair de um evento e já entrar em outro direto, sem precisar ficar passeando, né? Você perdia muitos eventos no 2, né? Outra coisa que me marcou muito no 1 também, pra mim, foi a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora daquele jogo muito boa. Eu lembro que uma vez, cara, quando eu conheci o Homem Mal, né, eu dei carona pra ele até em casa, eu tava com a trilha sonora no carro, ele até brincou comigo. Ele falou assim, mas não vai fazer Need for Speed de verdade aqui não, né? Eu falei, não, cara, só a trilha sonora, cara. E eu acho que os caras também acabou esse universo do tuning, assim, meio que esgotou, né? Tanto a questão dos filmes quanto a questão dos jogos. Eu acho que deu uma decaída, né? E eu, tá com 2 anos que lançaram o Need for Speed Shift, homem mal, já? No Shift já. Já tá com uns 2 anos. Aí eu acho que quando eu joguei o Need for Speed Shift, eu achei que tinham voltado pra um caminho bom, mas parece que o 2 não teve tantos reviews bons assim não, né? Testaram a fórmula no Pro Street, né, que veio antes. Mas o Pro Street acabou não fazendo muito sucesso não, cara. Quem roubou a cena do Pro Street foi o Grid, né? Que a Codemasters entrou com 2 pés no peito. Foi no peito mesmo, cara. Que Grid é animal. E é outro fabricante que tá mandando bem jogos de corrida, né, a Codemasters. Ela fez o Fórmula 1, né? Temos aí um novo player, assim, no mercado, digamos, as coisas de 3 anos pra cá. Tem Dirt, né? É, Dirt, Grid, são coisas... Dirt acho que tem um pouco mais que 3 anos, né? Ou não? Sim, mas Dirt já tentou Dirt 2, já. É, os dois... Mas na mesma época, tipo assim, um pouquinho até antes de aparecer Need for Speed, a SEGA tinha uma divisão chamada AM2, né? E ela produziu um jogo chamado Daytona USA. Eu acho que esse jogo marcou muito, principalmente nas máquinas. Quem não esquece daquele esquema de você trocar a divisão do carro, da largada, né? Da chamada. Como é que era a chamada aí, Palos? Ladies and gentlemen, start your engines. Nossa, cara, completamente rachador a Welles. A primeira vez que eu vi um Daytona USA na máquina, eu fiquei muito impressionado com o jogo, cara. E ainda de cara, eu dei de cara com aquela cabine que era linkado, 8 cabines, se não me engano. Nossa. Aí ela falava, nossa, que é isso, cara? Era uma coisa alienígena ali. Eu olhava os carros capotando, o carro ficava danificado... Tanto depois eu fiquei meio decepcionado com o port do Saturno, né? Quem teve aquela experiência na máquina depois de jogar no Saturno era uma diferença muito grande. Mas era um baita jogão, né? E na onda dele vieram vários outros jogos da SEGA, né? Como o Indy 500, o SEGA Rally também. Todos na mesma tecnologia, né? Usava aquela placa AM2. Raid, Daytona USA ajudou a te deixar mais pobre? Não, não joguei. Você não jogou? Ô, louco. E Ryu, você ficou mais pobre por causa de Daytona USA ou não? Não, não joguei esse também, né? Nossa. Ô, Paulo, será que só a gente? Eu vou perguntar. Vocês nunca foram num shopping na vida? Então, isso que eu... Aqui na minha cidade não existe isso, cara. O homem mal acho que ficou mais pobre por causa de Daytona USA. Cara, então, sempre joguei, mas nunca fui jogar sozinho. Eu joguei mais o pai dele, né? Que foi o Virtual Racing no Mega. Uhum. É, isso é verdade. Virtual Racing é... Virtua Racing começou uma onda de jogos poligonais. E tinha também um outro no Super Nintendo que era o concorrente, mas era uma corrida meio de bichinho, que era aquele Stunt Race FX. Também era poligonal. Eram 2 cartuchos que vinham com um chipzinho especial lá pra calcular gráficos 3D. O da SEGA chamava SFX, acho que o da Nintendo VFX, que era o mesmo chip que equipava o Star Fox. É, o Virtua Racing tinha. É, então, o Virtua Racing tinha. Era o concorrente da SEGA. Daí que pintou a AM2, a divisão de jogos 3D da SEGA. E aí teve o concorrente, né, que foi o Cruising USA. Esse é aquele que tinha pro 64, né? É, exatamente. Ah, tá, esse eu joguei. Esse você jogou? Ah, tá. Esse você ficou mais pobre por causa dele. Não, também. Porque eu joguei no 64. Ah. Esse eu joguei no arcade também. Cara, eu lembro que era cercado de expectativa esse jogo, falavam que ia arrebentar, o pessoal que era mais hardcore da Nintendo falavam que ia arrebentar, deitou no USA e que... Na minha opinião, o jogo sem nada demais, assim. É, então, eu achava o jogo legal, mas não achei que, pelo menos na época em tecnologia, não quebrou Daytona USA, não. Eu achei ele bem feio, assim, também, né? O gráfico dele não era legal, não. Uhum. É que Daytona USA foi pelo caminho fácil, né? Foi pelo caminho dos carros da NASCAR na época, que eles eram quadrados de natureza. É verdade. Cruising USA foi atrás de uns modelos assim parecidos com carro de rua que o 64 não conseguia fazer direito. Aí eu não sei. Eu prefiro o Cruising USA. Na máquina? Na máquina. Máquina por máquina, sim. Você vai escolher assim, pô, ó, o que você quer colocar no seu quarto hoje? Uma máquina de Cruising USA ou uma máquina de Daytona? Ah, cara, eu escolheria a máquina de Cruising USA. Paulo, eu quero uma máquina de Coca-Cola. Ah, não, Paulo, isso não vale ser assim, mil. Quero uma máquina de Nuka-Cola. Nuka-Cola é melhor, né? É, quanto? É, olha, eu ficaria com Daytona USA, mas é porque eu sou ceguista. Não, eu ficaria com Daytona USA. Você é cegueta. Eu sou cegueta. Raid e o Ryu, vocês venderiam as máquinas ou colocariam pra fazer ficha na cidade de vocês? É uma boa ideia, viu? De qualquer jeito dá dinheiro, né? Qual máquina que você preferia pra fazer ficha, então, pra ganhar dinheiro? Uma de Daytona USA ou uma de Cruising USA? Ai, ai, ai. Acho que de Daytona, Daytona. De Daytona, vamos ver. Ride, de Daytona ou... Ah, eu joguei o Cruising SC, então não posso falar nada do Daytona, né? Eu joguei, até joguei Daytona, acho que no PC, uma demo, mas não me lembro muito bem, assim. Eu lembro que era tudo quadrado. Ah, tá bom. Então, beleza. Ah, eu ia fazer uma porra, mas não adianta, vai ficar injusto, não tem jeito. Ah, é. Mas foram séries que marcaram, né? Séries de corrida que marcaram uma época e marcaram até uma guerra entre consoles que estavam pra nascer, né? Saturno e Nintendo 64. Logo que esses consoles nasceram, né, num terceiro concorrente que ninguém esperava, apareceu uma série chamada Gran Turismo. Vendeu nada, né? Eu lembro do PlayStation que é esse The Real Driving Simulation. Acho que era uma coisa assim, The Real Drive Experience. Mas vocês lembram do primeiro Gran Turismo do Play 1 ou do segundo, aquele que vinha em dois CDs, duas mídias? Eu lembro de dois CDs. Dois CDs, então é o segundo, né? O Ryu chegou a jogar Gran Turismo também na época do Play 1? Eu joguei o segundo só. Você jogou o segundo? Não lembro, não me recordo do primeiro. Eu joguei o primeiro, um pouco. Né? É que nessa época, tipo assim, ainda fazia muito sucesso um outro jogo, também concorrente de Daytona USA e Cruise USA, chamado Ridge Racer. Esse eu lembro por causa da, como é que chama a menina lá? Reiko, né? Até sair um trailer aí, vai ter uma nova versão desse Ridge Racer. Ah, eu acho que pra mim tá morto, né? Eu gostava do primeiro. Pra mim, o maior Ridge Racer de todos foi o primeiro. Que tinha na máquina e tinha no Play 1. Vocês chegaram alguém aqui chegou a jogar? O homem mal que detestou o irmão dele ter trocado o Mega Drive pelo Play 1, chegou a jogar Ridge Racer? Não, cara. Meu, tipo, Play 1, cara. Play 1 eu joguei Tekken e Metal Gear. Só, mas nada. Ridge. O Ridge Racer eu vi um pouco, assim, não joguei muito não. Pô. Agora o Gran Turismo eu joguei o... E aí, jogou muito, jogou pouco, o que achou, né? Joguei bastante, joguei mais o segundo. Cara, é muito da hora, né? Porque o gráfico dele é muito bonito, né? Tinha aquela parte que eu gostava bastante, que era a parte do... Tipo um rally, né? Aí o controle do DualShock ficava vibrando lá, aquilo era novidade na época, né? Era show de bola, né? Muito realista, você pegava zebra, essas coisas, dava de ninguém, controle. E, bom, com todo o sucesso do 2, a gente veio pra nascer uma nova geração. Né? Nasceu a geração do PlayStation 2. Veio o Gran Turismo 3, né? Arrebentando a boca do balão. E nessa geração nasceu o outro concorrente. Chegamos aí praticamente aos dois grandes concorrentes que temos hoje. Forza Motorsport no primeiro Xbox. Como eu sei que o primeiro Xbox é um console que poucas pessoas tiveram aqui, acho que eu e o Homem-Mal tivemos, né, Homem-Mal? Sim. Vocês lembram do lançamento de Forza na época, assim? O pessoal falar que era o Gran Turismo Killer ou coisas desse tipo? Não, também não me lembro, não. Também não lembra? Ah, cara, eu lembro do lançamento, eu fiquei muito impressionado com o lançamento de Forza. Eu acho que fotorrealisticamente o Gran Turismo era mais bonito, mas uma coisa que me impressionou muito em Forza na época é os danos. Né? Eu nunca tinha visto um jogo com um sistema de dano tão bem feito igual aquele, né? E outra coisa bacana, que eu não sei se foi criado no Forza, mas foi a primeira vez que eu vi, foi aquela linha de referência, que hoje vários jogos de corrida usam, que é a linha que fica verde quando você tem que acelerar e vermelho quando você tem que frear. Nossa, aquilo ajuda muito, né? Aquilo ajuda muito, foi o primeiro jogo que eu vi. Me corrijam se eu estiver errado, mas se foi o primeiro... Eu creio que no Gran Turismo 3 e 4 tem. A primeira vez que eu vi essa linha, se não me engano, foi no Pro Street, no Need for Speed, no Pro Street. Uhum. É, então foi o Pro Street já foi depois do Forza, né? Uhum, curioso. Entendi. Mas eu acho, e vinha por default ligada, você não precisava fazer nada, aquilo eu achava show de bola. E na época lançou Forza 1, o jogo teve umas vendas assim razoáveis, acho que já atingiu 1 milhão e pouco de cópias, nada comparado a Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, que venderam horrores. Acho que Gran Turismo 3 foi um dos jogos que mais vendeu no PlayStation 2. Algo com mais de... A série toda do Gran Turismo, acho que é algo em torno de 50 milhões de cópias, né? Se for contar o 1, o 2, o 3 e o 4, uma coisa assim. Sem contar o 5 que saiu recentemente. E que nos chega aos dias de hoje, né? Hoje temos os dois grandes, acho que os dois grandes concorrentes aí, dois grandes jogos de corrida do mercado, o Forza e o Gran Turismo. Não sei quais as experiências que vocês têm com cada um. É, eu tenho jogado muito Forza ultimamente, Forza 3. Tô com hype enorme pro 4. Adorei aqueles vídeos que mostraram do Kinect, né, com o 4. Você poder fazer showcase no carro com, usando o Kinect. Achei bem bacana. Você poder fazer como se fosse um passeio de realidade aumentada, assim. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Raid, você chegou a ver esse vídeo do Forza 4? Não vi, não. Você pode passear, abrir a porta do carro, tudo com o controle do Kinect. Assim, achei uma interação bem legal. Interessante. Ou bem seja, legal. Sem controle, né? Sem controle. Não, com as mãos. Com as mãos, né? Com as mãos. Olha, mãe, sem as mãos. Daqui a pouco, quero ver. Mas eu... Bom, falando de Gran Turismo e Forza, né? Vamos ver. Ryu, você jogou Gran Turismo na geração do PlayStation 2? Ou Forza? Chegou a ver, pelo menos? Não, eu só assisti vídeos, mas o... Depois da geração do Play 2, eu me afastei dos jogos de corrida, assim, então... Só acompanhei alguma coisa de longe, mas não cheguei a jogar nada, né? Uhum. Bacana. Hyde? Nessa geração, você tem jogado coisa de corrida? Então, eu joguei a demo do Forza 3... Eu gostei muito, fiquei muito tentado a comprar o jogo. Eu não comprei porque eu tenho medo que eu sou muito ruim nisso pra esse jogo. Então eu tenho medo de ser um dinheiro gasto assim à toa, sabe? Que eu pego em jogo, mas eu gosto bastante, né? Se você gostou da demo do Forza 3, compra hoje. Porque demo do Forza 3 é muito ruim, cara. Você quer falar, gostei, a demo é muito abaixo do jogo. A demo é muito abaixo. A demo do Forza 3 não vende o jogo nem a pau, cara. Quem tá jogando Gran Turismo 5 aqui? Jô? O que você pode dizer de Gran Turismo 5, animal? Olha, cara, acho que sim. Esse é um assunto que a gente pode detalhar bastante, cara. Eu não vou nem entrar no mérito. Sucintamente, entra um pouquinho. O que você tá achando? Cara, é bom. Eu acho que eu deixo bem mais claro no review, que tá lá no site, o pessoal pode até linkar aí no podcast. Mas é isso, é bom. É bom. Vale um cast da série Gran Turismo? Exclusivo dele? Esse eu acho que é o não, hein? Não é, cara. É que tipo, cansei, velho. Pode jogar pedra mesmo. É que a série Gran Turismo, cara, é ladeira abaixo, assim, ó. Você foi descendo, tá cara, da qualidade do 1, 2, 3, 4, até bater no. Haters. Uhum. Até bater no chão foi o 5, cara. E você, Palos? Você chegou a jogar Gran Turismo? Você que joga bastante PlayStation 3? Ah, cara, eu até um tempo atrás ainda tava conversando com a Mimal, pedindo conselhos, assim, tipo, de qual jogo comprar, Gran Turismo ou Shift 2. E eu, entre Gran Turismo 5 e Shift 2, eu acho que eu vou acabar pegando Shift 2, viu? Olô! Não vou me arriscar em Gran Turismo. Não vai se arriscar em Gran Turismo? Não. Então, é que eu acho que tem um fator bem decisivo. Ó, vamos falar só de quem tem só Play 3. Simulador é Gran Turismo mesmo. Need for Speed eu acho que é um meio termão ali. Não é nem arcade, nem simulador. Então, você quer um jogo de corrida pra você aproveitar, tá? Mas vai de cheat. Você quer um simulador, vai de Gran Turismo. E se você é um rachador de PlayStation 3, tem os dois? Isso é, né? Isso com certeza. Tem uma G27 também. Tem um G27, é recomendado. Legal. Temos menções honrosas a fazer dos jogos. Forza. Sonic. Tem alguma menção honrosa, algum jogo de corrida que faltou, Ryu? Street Project Racer. Achei que era Street Fighter. Project Gotham é uma boa menção honrosa. Cara, Project Gotham foi um soco na boca, cara, que eu tive. Que, cara, o Gran Turismo 3 e 4, eles podiam ser um pouco mais bonitos que Forza. Mas, tipo, na época que eu tinha, ou é que eu tive o Xbox primeiro, cara, eu tinha gráficos absolutamente muito lindos no Game Arcade, no PGR. E o Forza ali, com gráficos também completamente bonitos, física e dano, cara. Eu acho que foi a voadora final, assim. Eu acho que menção honrosa é esses dois games, cara. Forza 1 e PGR 1, cara. PGR1. Raid, menções honrosas, sem ser Sonic. Sonic é jogo de corrida, Raid? O Sonic Racing lá é o novo lá, o Sega Racing. O novo. Então é a sua menção honrosa. Tem não o Crash. Crash Nitro Kart. É um bom clone do Mario Kart, né? A minha menção honrosa vai um que eu não consigo considerar tanto de corrida, mas joguei bastante, é o Crazy Taxi. Crazy Taxi, eu me diverti horrores com aquele jogo. É um jogo de carrinhos, digamos assim. Palos, menções honrosas, não sei se já tinha perguntado antes. Top Gear no Nintendo 64. Bizarro. Boa. Bizarro, mas boa. Bizarro, mas era legal. Rio, suas menções honrosas? Street Racer. Vinha pro Mega e pro Super Nintendo. O primeiro Crash do Team Racer do PlayStation 1. Você tem que citar um que eu tô contando com você, hein? É de uma produtora que você adora. E Rock'n'Roll Racing, né? Grande! Aê! Esse é uma super menção honrosa, esse jogo. Jogaço! Esse é bom. Jogaço. Esse é bom, trilha sonora impecável. Acho que tem que tocar um. Agora tem que estar tocando pelo menos uma das músicas. Para nós. Se eu puder. Não, Radar Love, que o pessoal conhece menos. Pô, e tinha um aqui que eu não me lembro o nome, cara. Micro Machines, lembrei. Micro Machines, muito bom. Muito bom. Bom demais. Bom demais. Mas é isso, galera. A gente sabe que no COBE. Não vão caber todos os jogos de corrida no cast, né? É muito jogo de corrida, é muito jogo pra rachador. Então a gente conta com a colaboração de vocês, rachadores, pra completarem esse cast aí. Então completem com as suas menções honrosas. A gente agradece muito vocês por terem ouvido até o final esse cast. E é isso. Até o próximo episódio. João, suas menções honrosas? João, não, desculpa. Quem é João? Eu até fiquei mudo, eu falei, vamos ver quanto tempo ele vai levar. João, what? O cara nem tá aqui. É. Bom, isso aí é claro que vai pro final, né? É lógico que vai pro final.